Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e eu costumo assistir streams e finalizar os jogos pelo YouTube. Eu sou o Telus. Tá longeando o microfone, mano. O cara todo relaxadão, né? É isso, mano. Vamos, sai daí, o bestão, mano. Pera aí, mano. Tá derrubando as câmeras. Mexendo no setup, mano. Passou das 3 horas, o cara já tá caindo pro lado, né, mano? Eu sou o Telus e eu nunca assisti esses jogos aí que a galera tá assistindo. Porque tu é um streamer, né? É, porque eu pretendo. E falar nisso, aproveitando... Ditado, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Chamaria. Mano, eu tenho esse ditado. Inclusive, né? Eu vou falar logo a minha propaganda aqui, né? Que eu vou fazer em breve propaganda, aí. Propaganda, mano. Abrindo frigorífico. Prazer em breve, em breve, em breve, em breve. Vou fazer streams pra ensinar a galera. O Manel Streams, é. Manel Streams, hein? Vai ser doideira. Vai ser massa. O Neto vai aprender um truque ou dois. Agora vou lhe mostrar um truque ou dois. E eu sou o Neto Maru e o último jogo que eu joguei exclusivo do PS4 eu também finalizei pelo YouTube. Pois é, né? Porque o questionamento é o seguinte aqui, né? A gente teve uma tudo discussão... começou, né? A origem da história. Exatamente. A briga inteira surgiu, por quê, Manel? Num grupo de WhatsApp. Sempre começa nesses grupos, né, WhatsApp. Teve a discussão do último jogo do Kojima, né? Death Stranding e tal. Eu tenho um questionamento a fazer aí. Os caras ficaram putos. Tiveram os caras que ficaram putos porque a gente tava dizendo que esse jogo do Kojima... Você mais assiste o jogo do que joga, realmente. Porque o jogo ele tem muita cutscene, né? Você passa, por exemplo, meia hora jogando... Não. Aí 40 minutos de cutscene só pra começar, né? Só pra começar, aí o cara passa 15 minutos jogando ali, andando e tudo. Aí tem mais outra cutscene de 2 horas. Aí mais meia hora jogando, aí mais uma cutscene de 1 hora. Aí nisso aí o cara vai, né? Aí passando 10 horas e o cara jogando 10 horas, o cara joga mais ou menos 1 hora, mais ou menos por aí. Só assistindo, né? Primeira dúvida que me ocorreu, mano. O cara tem como pausar a cutscene? Não, alguns jogos tem, mas outros não. Mas tem jogo que dá pra cortar, né? Pular. Mas nesse não dá. Não, eu digo pausar, mano, porque, por exemplo, uma coisa que o pessoal não tá pensando, que o nosso ouvinte PC de Nomen levantou, mano... É o seguinte... O ouvinte... O ouvinte PC de novo. O pessoal, mano, joga em locadora, né, mano? Aí, tipo, o cara... Esse jogo aí na locadora... É, né? Aí o cara aluga 1 hora desse jogo aí na locadora, certo? Dá pra nada, né? Na primeira CG aí, já era. Aí 40 minutos o cara ficou naquela vontade e não jogou. Aí com 45 ele começa a jogar. Só que ele joga 10 minutos... E entra a cutscene de 1 hora. Só que ele só tem mais 10 minutos do tempo dele. Aí a pergunta, dá pra ele pausar nessa cutscene, pra na outra semana quando ele voltar na locadora ele continuar? Ou ele perdeu? Deus. E o pior, ele vai ter que alugar 2 horas, porque 1 hora de cutscene é garantido. É, eu acho... Assim, alguns jogos, hoje em dia dá pra pular. É... Que o cara aperta o pause, aí aparece assim, pular a cutscene, né? Skip. Aí o cara aperta o quadrado. Skipzão. O cara aperta o quadrado, aí dá pra pular. Beleza. Sabe o que eu achei legal? Nesse aí eu acho que não dá, não. Até porque, né? Eu acho que deve dar pra pular. Só tem história se o cara pular, não tem mais nada. Mas é por esse lado, porque se desse pro cara pular as cutscenes, o cara zerava o jogo todo em 2 horas, né? Teria essa vantagem. Mas assim, tipo, esse jogo do Kojima foi engraçado, né, mano? Porque o Death Stranding, ele é assim, ele tem muita cutscene, né, e tal, e pouco gameplay, né? O gameplay é bem simples, assim, você pega uma carga e entrega pra outro canto, né, e tal. Isso aí normal, né? Sem ninguém tentando roubar, sem empolgar, o cara andando. É como se você pegasse uma sacola, né? Da sua casa e andasse 4 quarteirões pra frente e deixasse. Pronto, é, pois é, exatamente. Sendo que em Fortaleza ainda é mais perigoso, né? Porque o cara fica com medo, né? Ainda e tal. Tem que o cara tem que andar armado, pois né? Fortaleza. Dependendo do horário, pode acontecer alguma situação. E ainda botaram o cara do The Walking Dead, né? Que é pra. Mas pelo menos. Que é pra deixar, né? Mais assustar um cara de ação, né? Assustar o povo. Mas se fosse em Fortaleza, ia ser mais perigoso esse jogo, aí. Coisas no jogo. Se esse jogo fosse em Fortaleza, teria mais emoção. Mas acontece esse jogo aí? Não, mas é isso que eu tô dizendo. É porque é um futuro pós-apocalíptico, né? Não tem ladrão, não tem nada. O negócio. Tem a chuva aí. O cara pode levar um banho de chuva. O negócio. É mesmo? Não tem nem dificuldadezinha assim? Não, tem não. Porque o negócio desse jogo, Manel, era que ele, a galera disse que é focado em história dele. História, né? E aí teve um negócio lá no... Porque esse jogo, você cuida de um bebezinho, né? Que parece que o bebê, ele ajuda você a sentir as coisas sobrenaturais que acontecem dentro do jogo, né? É um bebê paranormal. E aí teve uma discussão também nesse grupo do WhatsApp, que a galera tava discutindo sobre paternidade, né? Aí os caras tudinho dizendo, não sei o quê, porque eu não quero ter filho agora, não. Porque, né, filho é só problema, né? Não quero curtir a vida. Filho é só problema e tal. Aí o cara assim, não, mas eu tô empolgado aí com esse Death Stranding aí do Kojima. Aí o jogo do Kojima, mano, é pra tu cuidar de um bebê. É um plot twist desgraçado. O plot twist mano, as ironias da vida, né, mano? O cara não quer ter um filho na vida real, mas quer cuidar de um bebê digital, mano. O que é que tu acha disso aí? Não entendi nada. Não, eu tô achando isso aí, eu tô meio por fora desse jogo aí. Eu vi só o que é que tu acha, mas vamos dizer. Eu acho disso aí, eu acho uma putaria. Se a tua mulher disser o seguinte, Manel, nós não vamos ter um filho, a gente vai criar um filho digital só, online e tal. Tipo um Tamagotchi, né? Tipo um Tamagotchi. É, sendo que o jogo cai e desliga e pronto, né, menino? Não dá pra desligar a menina, não. Mas aí que tá, mas isso é o futuro, mano. É isso que o pessoal tá discutindo. Esse é o futuro, é, mano. Eu quero cuidar de bebê digital. Mas aí tu quer que eu diga o quê? Que isso é ruim ou é bom? É, a tua opinião. Nessa classificação? É. Se vale a pena você ter um filho analógico, né? O analógico. Normalzão e tal, fica doente, não sei o quê. Não, fica doente. Ou o digital. Mas o digital, ele pode ficar doente também, né? Aí o cara pode desligar. Só desligar o televisor. Desligar o videogame. Não, mas aí tem que ter um mecanismo muito... de ele ficar doente direto. Enquanto o cara não cuidar... Tá online toda hora, né? Online, verificando ali. Não, mas acho que isso aí é muito. Muito. Complexo. Complexo, e porra de resposta é essa? É, muito. É, mas não tem como dizer, macho. Ter uma criança, ter um filho deve ser bom, mano. Quem é pai é muito feliz com seu filhinho, mano. Muito bom. Mas. Cara, quer comparar com videogame? Mano? Não faz sentido, não. Mas esses caras do grupo comparam, mano. Videogame pra eles é a vida. Mas são perturbados. Não dá pra comparar. Isso aí é. Todo mundo perturbado. Essa negada que joga de aço. De aço? Os caras que jogam de aço. Masteria aí. Tu sabe que tu tá conseguindo várias inimizades, né? Mas xingando a turma do iaço. Comunidade do iaço. Comunidade do iaço do Masteria. Não. Mas o negócio, mano, é porque assim, Death Stranding, mano, você mais assiste do que joga, mano. Pelo que eu vejo e ouço falar do jogo, é uma merda. É uma merda! É isso que eu vou comentar. Mas o que eu acho é o seguinte. Esse jogo é uma hoje bosta. Em dia, mano, porém, você tem. Tu tem uma plataforma inteira, que é a Twitch, por exemplo, que é só pra isso aí, mano. Você ficar vendo o pessoal jogar. Não, que mas aí uma coisa é você ver alguém jogar. Outra coisa é você ficar assistindo. Querer jogar é a mesma ficar coisa, assistindo. Não, porque o CG não é só o boneco se mexer, não. Assistir um filme. É melhor tu comparar com assistir um filme do que assistir alguém jogando. Não, é a mesma coisa de você assistir alguém jogando. Não, mas se o CG é os bonecos se mexendo só, mano. Sim. Só que tu tá vendo, mano. E assistir alguém jogando, o Joel tá mexendo boneco. É completamente Se tu assistir diferente. O Joel jogando Dead Strange, não é a mesma coisa, não. Não, mas a pessoa assistir. O Joel assistir esse jogo aí é ridículo. Aí já é outro patamar. Já passou por ridículo. Né? Eu tô falando de jogar jogos que você jogue, não assista. Porque aí vai ficar o Joel e o cara assistindo o CD. Aí é ridículo, porra. Agora vai. Eu sou doente que assista, porra. O cara assistindo, o cara assistindo. Não. O cara assistindo, o jogo. Justamente, aí é ridículo. Não, aí eu vou. Pode ir pro tratamento que tá merecendo, viu? Porque assim, mano, tem muitos jogos aí, tipo, por exemplo, eu não comprei um exclusivo lá do. Exclusivo, né? Tipo, Samuel gosta de exclusivo. Exclusivos são bons, mano. Quem tá entendendo só gosta de exclusivo. É do PlayStation 4, que foi o Days Gone, que saiu no começo do ano. Que é um jogo de zumbi, né? E tudo mais. E eu assisti ele todinho pelo YouTube. Perdeu nada. Perdi nada. Mas assisti todinho no YouTube lá, mano. E tal. Eu não tava gostando muito do gameplay. Deixar aí rolando aí mesmo, tal, pra ver a história. E assisti o jogo até o fim, mano. Isso quer dizer que eu finalizei o jogo ou não? Com certeza. Com certeza. Mas acho a mesma coisa. Acho se senta a gente aqui pra conversar sobre o Days Gone. Eu joguei, mano. Me lasquei. Paguei 200 e tantos reais naquela porra. Perdi 30 horas da minha vida jogando. E tu assistiu as cutscenes, sei lá, 3 horas do YouTube... Tu vai saber as mesmas coisas do que eu, mano. É mesmo. Na história, sim, né? Tipo pois é. Assim, não, mas tem você mostra... compra um jogo e pra se divertir, mano. Na teoria. Pra jogar. Tem pessoas que compram um jogo por conhecimento. É diferente. se ele se diverte assistindo, né? E é uma diversão pra ele, aí pronto, é o suficiente. Não precisa comprar, não precisa jogar. E a opinião dos outros, mano. Mas tu... Mas existe o jogador, mano, que quer descobrir as coisas, quer estar lá, ó, quebrando a cara, morrendo. Quer ficar lá doentão. Tu me matou e tal. Quer adquirir uma cirrose, né? Pois é, aí é outro departamento. Quer ficar lá todo doentão jogando. Aí ele aí finalizou porque ele viu todo o processo, viu, Por exemplo, eu soube mas que o André... Mas não entra no currículo dele. Eu soube que o André, ele jogou, currículo. Ele jogou, né, o André... O God of War todinho pelo YouTube. Bom, então aí, ele finalizou. Finalizou, mesma coisa. Ele já viu o final lá e tudo mais. E aí, mano? Eu não vejo graça não, doido. Certo mesmo. Eu nunca sei, eu nunca parei pra assistir. Mas aí que tá, mas é um processo. Eu nunca parei pra assistir. Eu paro pra assistir pra conhecer o jogo. Ali, pra dois saber se quer comprar ou não. Assim, mano. Pra ver o jogo. Eu paro pra assistir, mano. Paro. Paro pra assistir um vídeo do... Qual foi o jogo que eu tava vendo? God of War. Não, o que eu tava pensando aí. Aquele dos dinossauros gays. Eita, diabo. Manel aí já tá derrubado. Aí. Não sei não como é o nome do jogo. Só sei que eu assisti. É. Jogo imaginário. Mas eu não consigo, é da Steam. Aí eu entrei no YouTube pra ver se o jogo era bom, pra assistir algum vídeo, gameplay e tal, pra poder comprar ou pra... baixar, sei lá, fazer o diabo o que for, mas pra ficar assistindo um jogo todo e pra não jogar eu não vejo diversão não isso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no tempo aqui, pra época das locadoras mas eu não era desse tempo pra aí. Época das locadoras aí. Tu era criança, não existia não, eu, esse tempo que ele vai dizer eu vou adivinhar o que ele vai dizer o cara pra ia vocês. Pra locadora, né? E tem gente que ia pra locadora só pra assistir, né? É verdade. A galera jogando. Oi. Exatamente. Era como o Manel falou, era streaming analógica. Streaming analógica. O cara tava lá, todo mundo jogando, e os caras ficavam lá atrás, só assim. Só olhando os outros jogavam. Isso aí também era assistir, mano. Eu não sabia. Coisa que eu nunca fiz. Tu sabe que isso aí é uma coisa curiosa, mano? Porque hoje em dia... algumas pessoas julgam. Mas eu me lembro que nesses tempos de locadora era uma coisa satisfatória, mano. Sei lá, tava lá na locadora, Aí o cara ia enfrentar Final Fantasy, o cara ia enfrentar o Apple Monstro lá. É. Aí juntava um bocado de cara porrada e tal. De cara. Jogando, sei o que, o pessoal torcendo. Quando o cara matava, era uma alegria, mano. É, todo mundo chorando lá. É. Então gerava uma emoção, mano. Aí o cara conseguiu e tal. O pessoal achava legal. Do mesmo jeito, sei lá, tinha algum RPG muito louco lá que, por exemplo, antigamente era assim, chegava um Xenogears na locadora, ninguém jogou, né? Aí todo mundo começava a jogar. Pá, pá. Aí tinha um ponto que todo mundo ficava enganchado. Todo mundo. Aí o pessoal ficava revezando, né? Aí o pessoal ficava olhando pra ver se o cara conseguia passar daqui dali. Não, mas isso aí é completamente diferente. É a mesma coisa, mano. Até eu vejo aqui que é mais emocionante você tá ali pessoalmente. É a mesma coisa. Não, mano. Mas eu vejo mais emoção nisso aí do que tá assistindo a porra do Porque filme. O cara na... No YouTube, o processo do jogo. Porque o cara ao vivo, né? O cara tá torcendo, né? Existe o calor humano, né? Hoje em dia, mas ninguém faz mais nada ao vivo. Começa daí. Esse negócio de stream é um negócio muito frio, né? Esse negócio de stream é um negócio muito frio, né, mano? Não cara, tem o calor humano, né? Mas o chat, ali... mano. O chat os caras deixam xingando direto. É o chat, tá ligado? Fica flodando. Fica uma porrada, né? Os caras frescando direto. Chat de stream, mano, é uma putaria muito grande. É eu mesmo? Acho que ninguém para pra ler, mano. Mas tu ficar 2 minutos prestando atenção é igual como mandar o dia. É uma cor aleatória demais, mano. O pessoal flodando, botando uns stickers que nada a ver, mano. Eu tava vendo uma live daquele Cellbit, né? Que o bicho tem quase 10 milhões de inscritos, sei lá, mano. Aí esse bicho fazia live, botava o chat aqui no canto. Aí, mano, começava, mano, as mensagens. Porrada de mensagem subindo assim. Mas como é que o cara vai ler isso daí, mano? Qual o sentido dessa porra, mano? Como bota o chat ali, mano. Como é que o cara vai ler isso, mano? O cara não lê, mano. É só o pessoal xingando. Tem galera avacalhando, uma galera avacalha muito. Ainda bem que o YouTube é esperto. O que é que o YouTube faz? Porque se o cara pagar uma mensagem, que é o superchat, ela fica lá em destaque. Aí pagou, né, meu filho? Aí eu vou ler. É por isso que o Google não quer acabar com essa putaria, né? Que é pagando. Pagando, menino, é assim, ó. Eu sou o que tá escrevendo. Tu é o superchat. Eu sou o que vai escrever a mensagem pra ti. Não, existe o chat normal. Que aqui. É a putaria zona. Todo mundo tem 10 milhões de inscritos. Aí todo mundo tá aqui. Brrr. Porrada de mensagem. Aí quem faz a doação? Aí tem o super chat, que é a mensagem que tu paga. 10 conto. Tu bota um dinheiro e aí faz escreve doação, a mensagem. É mesmo cor de doação, né? Não, é tu paga uma mensagem. Tipo assim, R$2 a mensagem. Vou dar aqui R$2 de mensagem. Aí tu escreve alguma coisa e tem um contadorzinho. Aí se tu pagar, por exemplo, R$10, aí ele vai aumentando o contador. O cara pode botar a palavra no superchat? Pode botar também. Aí fica a dica, né? Porque aí, se for xingar, algum stream xinga no superchat. Porque aí é que tá a parada, macho. O cara, quando ele dá o superchat, a mensagem ela fica acima de todo mundo. Em destaque, né? É, fica acima de todo mundo e fica lá. Entendi. Mas tem um tempinho pra sumir. É, tem um tempinho pra sumir, mas o cara pagou, né? E geralmente a galera das streams, eles leem essas mensagens, né? De pelo menos pra agradecer. Superchat, né? Aí. Pelo menos. É, pelo menos pra agradecer. Mas é um recurso válido, mano. Porque assim, o Google devia fazer essa fórmula aí, mano. A quantidade de pessoas escrotas que tem na internet acompanhando esses vídeos. Comprar uma pesquisa, né? Pois não, de trollagem. Tal. Viu o dinheiro? Vai só pra pessoa que recebeu ou vai pra... Lógico que não, YouTube. Mano. Tu é louco. Vai só pro Google? O Google vai ter com a pessoa. O dinheiro que o cara recebe, né? Isso é muito inocente. Só o Google, viu? Assim é... O Google não, né? O YouTube, né? Tu disse que faz isso aí. Nenhuma plataforma trabalha de graça, não, menino. Tá... Só o Manel indo pegar assim o dinheiro, é o Google... Pronto, é porque o cara já daí. Paga, né? Só o Manel fazendo o planejamento dele, que agora ele é streamer, né? Ele bota, né? Se o cara doar 100 conto aqui, já é o da água. Aí esse não, bicho... Não, né? Pra fazer a stream, a negada doa R$1.000 pra ele, né? Superchat. Aí o Manel vai olhar a conta dele, R$150. Vixe, mano. Vixe, mas já bem isso aqui. O Google roubando impostos, né? Imposto. É. Aí tu grita lá, mano, 17, não sei. É. E o governo, mano? E o governo? E o governo, mané, como é que tá? Tá bom, tá bom. O Almeida aí, ó, Almeida. Só fumando. O Almeida não, aí só. O Almeida já desistiu. O Almeida já desistiu da vida. O Almeida já perdeu o boné, já perdeu o chapéu, já fez tudo. Mas no, nos tempos de hoje, mané, ó, a galera joga muito. Joga, né? Pelo YouTube mesmo. A galera assiste muito streaming, mano. Tem muito youtuber, mano, que faz série, mano. Série do jogo do começo ao fim. Tem outro fator também, mano. As pessoas hoje em dia, elas são preguiçosas, mano. É. O cara não quer jogar, mano. Por exemplo, o cara tá interessado em algum jogo, sei lá. Essa semana a Epic Games deu aquele The Messenger, né? Que é aquele do ninjazinho. É muito sem sentido. Aí o cara, ele quer jogar o jogo, mas não quer jogar ao mesmo tempo. Aí, como a Epic deu de graça, várias pessoas estão jogando eles. Qual é esse jogo semana? É The do Mestre. Ninjazinho. É tipo o Ninja Gaiden, na Epic. Epic Games. Toda e semana ela dá um jogo de graça, é. Olha, a Epic Games é pra PC. Tempo não disse isso, pra baixar. Que ela toda semana dá um jogo de graça, mano. Tempo não disse isso, mano. Semana passada ela deu o Batman a trilogia, Zona. Tô de ideia, mano. Como é que você me diz isso, mano? Tu não é o gamerzão aí da galera? Não é negativo de nada. Já tô por dentro. Pô, mesmo, aí o cara pensa, ó. Eles estão dando. Já estão dando o que agora? Bem, você chama. É a terceira vez que eu digo, pai. Mas essa semana já acabou. Não, mas vai até domingo, eu acho. Pois bem, mas eles estão dando um jogo lá. Aí o cara pensa, ó, eu e eu querendo baixar o Batman, mas o viado vem dizer que. Isso aqui é uma merda, mano. Se fudeu, né? Ei, mano, deixa eu te dizer, cara, uma coisa. Manel, assim... Momento, Manel, se fudeu. Ah, vocês vão ver agora ou se fuder agora. Pera aí. Não comprou o jogo. Pera aí. Não, comprei não. Fiz pior. É. Macho, eu tinha uma vida dentro do HD, mano. Porra, eu vi esse jogo baixado. E as minhas fotos, macho. As fotos da missão, entendeu? Com as cocotas e tal, todo aquele processo. Aí, quando eu menos espero, macho, eu fui instalar o Windows, macho. Não taquei o Windows em cima do HD. Apaguei tudo, macho. Macho, eu perdi bike, eu perdi uma carrada de cor, macho. Perdi o doido lá do deserto, lá que tem um filme? Múmia. Ah, doido. O, de carro. Indiana Jones. Era só lembro os piores, mais antigos, bem aqui. Prince of Persia, mano. Não, macho. Aquele mais bem urro. De guerra, mano. Bem urro. De guerra. Não, peraí. Platum. Platum. O Resgate do Soldado Ryan. Nossa, isso Deus. Aí, mas ele tá dizendo. Enfim, que é sem acabou. Querer, mano. Acabou. Foi a mulher dele que obrigou ele a apagar esse HD, mano. Não, macho. Eu conhecia ela, macho. Eu faz tempo, essa porra, mano. Aí, mano, eu apaguei tudo. Foi dar uma raiva demais, mano. É porque quando eu instalar o Windows, mano, pelo HD. Você escolhe o. Pelo USB. Eu fui taquei no Na partição errada. Oh, meu Deus, macho. Perdi tudo. Aí agora eu tô jogando só o LOLzinho. Eu tô com o LOLzinho. Mas é isso aí. Sim, voltando ao assunto. Então, a negada tava discutindo se o cara joga. Se isso é jogo ou não. Assistir o outro finalizar e jogar ou não, né? É. Lógico pra mim não é. Mas o que eu tô dizendo, quem o cara tá, pensa, ele tá vai ter que comprar o jogo, instalar o jogo, configurar o controle, não sei o que e tal. É mais fácil ele ver o cara fazendo a mesma coisa que ele faria. E às vezes o cara é divertido, o cara conta umas piadas e tal, faz o pessoal rir. Aí sei é o quê. Outro departamento, aí é outro estado. O que é a mesma coisa, mano. Aí, que você é que tá, aí você tá vendo, não é nem o jogo em si. É o cara tá vendo contexto. O plus, mano. O plus. É todo o contexto. A pessoa que você tá assistindo é engraçada, por exemplo, é legal, ó, os comentários do cara. Deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo meu. Às vezes eu chego em casa, chego tarde e tal. Assistir os meus jogos. Aí eu vou jantar. Só que, por exemplo, uma partida de LOL, pra começar, só pra partida começar, o cara perde umas meia hora. Sim, é. 20 minutos, meia hora. Só pra começar. Tem que achar a partida, o pessoal reseta, sai, os caras estão se xingando. Ei, aí vai de novo, aí o cara dá ban, aí o cara bane sem querer um do time, aí os caras trollam. Meia hora pra começar a jogar. Do momento que você liga o PC até começar, meia hora. Aí às vezes, mas eu só quero rir, mano, me divertir e tal. Tô esperando o iFood chegar, né? Não sei o quê. Aí o cara bota um vídeo de um cara jogando LOL engraçado. Mano. Tipo o Manel, quando o Manel tiver o canal dele, né? Vídeos cômicos do LOL. Aí o cara deixa lá o Manel tal, meia horinha, mas pronto, o cara viu o jogo, riu, se divertiu, tá lá, pronto. Fecho e vou fazer minhas outras coisas, mano. Não preciso ficar aquela uma hora preso. Que uma não, das mas coisas... você não quer rogar, então, né? Não, mas aí é isso que eu tô dizendo. Aí cara, é não outro, quer é ter outro... dor de cabeça. É, mano. Eu não quero ter dor de cabeça, mas não quero me estressar. Aí é outro foco. Você não quer jogar. Se quisesse jogar, você ia passar essas meia hora de putaria. Tem pessoas não, não quero jogar, eu quero que não rir. Querem jogar e não sabem que não querem jogar, entendeu? Porque o cara pensa que pra ele rir no LOL, ele precisa logar e jogar. Ele não sabe que ele pode assistir outra pessoa fazendo isso. Não. Mas, Manel, se o cara levar pro... Se ele for jogar, ele vai ficar puto, mas vai rir não. Se o cara levar pro âmbito de futebol, o teu time ganha, né? Ah, Ceará ganhou, sei lá, Fortaleza ganhou. Aí o cara que assistiu o jogo, ele diz assim, ó. Não, nós ganhamos o jogo. Nós ganhamos o campeonato. Nós ganhamos. O cara nem jogou, mano. O cara nem jogou. Dá uma corridinha, mano. É, o cara nem jogou, subiu uma escada e ficou ofegante. O cara diz, nós ganhamos. Nós? Como é que pode? É, mas isso aí existe mesmo. Mas isso aí também é o departamento que não... É porque isso aí acontece, mas vamos dizer, o cara joga futebol final de semana. Cadê a câmera? Não. Também não assisto o jogo, então não dá pra falar muito não. Não assisto. Mas isso aí jogo. Existe, isso aí mesmo. Ora, existe, mas isso é a realidade. É, a realidade. Mas o cara também... acha que é o técnico, mano, do jogo. Acha mesmo, só o que tem é o técnico, né? É, mano, mas, o cara que é da torcida, mano, ele tá achando que ele tá lá, mano, com a taça levantando. Sim, aí tu quer dizer que a mesma emoção... É, sou eu que ganhei. Essa mesma emoção sente a pessoa que tá assistindo o YouTube, né? É, mano. É uma coisa parecida, porque o cara que acompanha o campeonato de futebol, ele não jogou nenhum momento, mas ele tá feliz. Mas tem cara que briga, mano. Tem cara que sai da sua casa, vai pro estádio, amiga. Leva uma garrafada pelo time. Cheio, o Lulu levou uma pedrada, hein? Pois é, mano. Leva garrafada, pedrada, quando é clássico, né? Mijo, né? O cara rebola garrafa. Saco de mijo, é tesouraria, mano. Então, nunca me prestei a isso aí. Pra assistir, mano. Nunca me prestei a isso aí. Na verdade, mano, o gamer tá na vantagem, mano. Que ele não passa por nada disso, ele pode ver no conforto da casa dele. É, não, isso é verdade. Isso eu concordo mesmo. Concordo, ainda comendo um xilito, né? É, comendo xilitozinho e tal. A mãe traz um achocolatado. É, leitezinho com Nescau, só porque nos estádios é a selvageria, mas é o que é a evolução. Não, mas eu entendi o seu pensamento aí, mas eu não concordo não. E esses jogos aí que é só pra assistir, mano? O que é que tu acha? Jogos, mano. Pra mim não existe jogo que é só pra assistir, não, mano. Jogo é pra jogar, mano. Jogo pra assistir é filme, né? É, mano. Chora, porra. Quer assistir, vai assistir um filme, o mano. O cara vai chora, pro mano. Cinema e leva um controle de Play 4, né? É, mano. Chora. A única cor que eu tô... Que eu vejo que é mais pra ver do que pra jogar, talvez... Pornozão. O pornozão. Ou seja, o VR. Algum jogo VR, que o cara fica aqui e tal, e vê as paradas mais realistas, né? Eu acho que talvez tenha umas paradas mais interessantes pra assistir e poucas interações. Então talvez. Tu já tá dando braço a torcer. Não. Tá começando. Não, a mas eu lembrei do VR. Não, você está dando cara, braço a torcer. Aqui o óculosão, ó. É aquele jogo lá de cortar os tabletzinhos. Fruit Ninja. Não tem agora no VR? Tem. Viu? Que o cara fica tipo uma espada assim. Nunca vi, não, mas tu dizendo que eu acredito. Eu já vi. De quem é aquele ali? No Fruit Ninja? No VR? Ah, de lascar. Esse que fica cortando as coisas, mano. O qual, mano? Star Wars. Do VR, macho. É uns blocos de vermelho e azul, o cara fica cortando assim. Ah, isso nunca vi, não. Ah, pra porra. Deve ser o Block Ninja. Block Ninja, Block Ninja. Pois é, é isso. Com blocos, né? Não é com frutas. É o bloco. É um bloco de tipo iluminadozinho, azul e vermelho. Aí você fica cortando assim, ó. Um jogo de cortes. Esse aí é massa. Aí esse é um clássico já. Já virou um clássico esse aí. Criando um comparativo. Então, um jogo desse tem muita ação. Saca? Aí eu vou discordar de ti, porque eu já tô achando altamente pai de assistir esse. Pera aí, mano. Eu sou o maluco fazendo isso aqui, aí também é pariu. Com óculos, né? Agora, pode ser engraçado se a câmera for de fora, mano, que aí tu só vê um maluco com óculos endoitando. E você não sabe o que é que tá se passando, né? Na verdade, o cara vê na TV, né, mano? Não aparece na TV, tipo, pra os outros assistirem. Não, mas o engraçado com quem tá com VR é tu ver o cara se assustando. Então, tu... Sem saber o que é que tá na tela, mano. Só ver o cara lá normal gritando. Ah, sim, tá. Não, mas porque normalmente a galera faz é um entretenimento. Isso, né? Bota o VR, bota a pessoa, né, jogando, e tem uma TV apostando o que você tá vendo, né? Entendeu? Pra você ver, né? Sim, é o Block Ninja. Não, eu estou fazendo um comparativo desse jogo, que tem ação e tem esse lance do VR, e tem um jogo do Homem de Ferro também, que agora talvez seja bem realista, porque você tem um VR, você é como se você estivesse dentro da armadura, porém, pode ter mais, se tiver mais CG, para você participar do jogo, mesmo que não seja interagindo, mas assistindo, né? Mas assim, deve ser mais interessante do que você assistir, só um doente lá. Doente, ó. Assistindo o outro assistir o vídeo. Ah, pra porra. Ah, lascar. Não, não dá não. Não sei. E o pornozão através de VR, Manel? Dizem que isso é uma revolução do mercado. É, mano, o VR surgiu pra isso aí, Manel. Dizem que inventaram todo o VR só por conta disso. Só por conta do pornozão. É, pornozão. Se tu tivesse um VR, tu baixaria um pornô pra ele? Eu baixaria. Só pra ver, só pra ver. Pra ter sem tua mulher saber, mas só pra ver. Só pra ver. Só pra ver, né? Só pra ver. Porque o cara que tá assistindo o pornozão, o gordão lá. O cara tá lá, neto, é o cara. Caradão lá, tá lá vendo o pornozão. Ele não tá lá, não, mas ele acha que tá, né? É, isso aí é um outro problema, mano. O Manel achou absurdo o cara ver quem tá jogando ao invés de jogar. Mas e o mercado pornô, mano? É basicamente isso, né? É, o pessoal pagar pra ver e outro cara tá jogando, não? E o outro cara tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. E aí, bicho? Não, e aí é que tem a bicha do c... lançando aí. Faz toda a diferença. Não, negativo. É o fator. Não vai lá, não. Vem pra cagar, não. Não vem estragar o pornô, não. Pornô é sagrado. Pornô. É, ali é quase. Pornô é religioso. O Manel chega emocionado agora. O Manel ficou emocionado. Chorando. É, mano. Faz a tua frase de encerramento. Moral aí, da história, tá. Manel. Moral da. No auge da empolgação. Moral do cash, Manel. Emocionado. Meu encostando, viado. O cara é emocionado. Trás de botar o óculos pra disfarçar. Não, é pra porra. Moral da história, Manel. Bom jogar. Não, a moral de história é que sejam felizes fazendo o que vocês gostam. Na vida faz sentido eu assistindo o jogo jogar. Tem conclusão meio. Mas eu espero que vocês me assistam, né? E apesar de eu não fazer o. Moleque, eu assisti. Meteu um pau num projeto que ele tá entrando com tudo, né? Não, ele tá investindo em alguma coisa, né? Que ele não acredita. Eu não faço, eu não assisto. Mas vocês que gostam, né? Assistam o canal. Eu tô fazendo é pra vocês, né? Pois é. Se inscrevam no canal do Asila, né, mano? Se inscrevam no canal do Asila. Que vai ter o Manelol. Manelol, bicho, é um título bom, viu? Manelol. Manelol. Aí, já tá contigo. Começar amanhã. Se considerando. cabeça de gelo. Esse pista desconsiderando o negócio. Hasta la vista, baby.